Sou o povo propriamente dito, sou o manuscrito popular. Verso que recito, faço se multiplicar. Amor que sinto, cito, sou luz pra iluminar. Sou voz, estou entre nós, não posso me calar. Sou futuro em movimento, sou protesto e não lamento. Sou poder de poder manifestar conhecimento. Sou pelos meus, pois sei que os meus são por mim. Com fé em Deus, sou tipo os meus. Sou assim o rap, a poesia, a palavra rimada. Sou pau de dai, doidos, maloqueiro. Represento vida, rimo gueto e cada quebrada. Sou nordestino indígena afro-brasileiro. Sou a levada embolada, as cores travadas nos muros. Rimo povo nosso de cada dia que vive em apuros. Mãos armadas, eu poderia ser, mas venci, não sofri, escolhi ser poder. E da maloca de onde eu vim, vários são assim. Respeito é respeito e Zé Tinin. Sou descontração pra acabar com depressão. Libertar povo meu que viveu opressão. Eu não vim pra servir, vim pra liderar. Se a palavra é poder, eu vim proliferar. E sei de onde vim, porque vim pra onde vou. Mas pra sua informação, vou te falar quem eu sou.